Difusora, aquela que vai mais longe, atingindo mais de 50 cidades com som de qualidade. A rádio mais potente de Santa Cruz do Rio Pardo. Bom dia, você está em boa companhia. Se ligue na sua rádio, muito mais som, mais energia. Bom dia, você está sintonizado na Rádio Alegria. A rádio do povo. ZYK 647, 1180 kHz, Rádio Difusora Santa Cruz Limitada, 18 horas de programação cobrindo todo o sul de São Paulo e norte do Paraná. Há mais de 50 anos, a rádio oficial da cidade, Difusora. Começa agora na Difusora, o programa Manhã Sertaneja, com o melhor da música que o povo gosta. Ligue e participe. 3372-1763. Programa Manhã Sertaneja. Apresentação: Marcos Cantor. Demoremos, mas cheguemos. Nós semos caipiramento. Semos porque semos e também porque queremos. Nós semos caipiramento. Ah, muito bem, eu tô chegando. Muito bom dia para você de Santa Cruz, você de toda a nossa região, você, meu amigo e minha amiga, que tá aí já com o radinho ligado. Começando mais um programa Manhã Sertaneja. Eu sou o Marcos Cantor, vou com você até às 7 da manhã, levando muita alegria através da boa música sertaneja para você de Santa Cruz e toda a nossa região, né? Agora 4 horas 58 minutinhos, 4h58. Muito bom dia para você, né? E já começo aqui atendendo, né? E os nossos amigos, o pessoal que tá radinho ligado, começando aqui pela Silvana. Tá lá, radinho ligado com a gente, a Silvana lá na Chácara São Rafael, que eu vi cachorro ladrão. Oferecendo lá pro esposo Sidney, pra Preta em São Pedro, Turva Benedito ali para o Sul. Para Maria do bairro Najib Queiroz, a Fátima lá das Perol, falou Fátima, alô Valdir, pro Laércio Silva, pro Maria José Rafael da Vila Popular, Aparecida Freire, também lá para Iracema, né, de Bernardino de Campos, o esposo dela também, o Jorandir, a dona Catarina, pro Thiago de Canetara, Manezinho Mecânico e também o Misael de Pratina, e para os amigos todos, né, todo mundo, né? Que tá sempre ouvindo a gente aqui. Muito bem, grande abraço aí, Silvana, Sidney, e uma ótima segunda-feira. Manhã Sertaneja, com Marcos Cantor. O seu Hélio Cândido Alves, né? Tá lá, radinho ligado, lá na Fabiano, quer ouvir Sublime Miragem, essa com o Milionário Zé Rico, oferecendo aí pros amigos, né? Oferecendo aí lá pro Zoom, lá pro Jorge também, lá pro Léo. E para todos os amigos que estão sempre ligadinho com a gente aqui, né? Um grande abraço aí, seu Hélio. Esta noite a paixão me obrigou a passar dos limites. Bebi até chamar seu nome sem perceber. Até na espuma da cerveja que estava em meu copo, em uma sublime miragem eu via você. E neste profundo delírio você era minha. A bebida me deu de presente uma noite feliz. Passei momentos distante da realidade, nos braços da felicidade que nunca me quis. A bebida foi sempre um remédio para alguém que se encontra sozinho, sempre foi a fiel companheira de um pobre homem sem carinho. A bebida tirou-me esta noite da solidão que me envenena, coração no foi tudo mentira, mas valeu a pena. Esta noite a paixão me obrigou a passar dos limites. Bebi até chamar seu nome sem perceber. Até na espuma da cerveja que estava em meu copo, em uma sublime miragem eu via você. Neste profundo delírio, você era minha. A bebida me deu de presente uma noite feliz. Passei momentos distantes da realidade, nos braços da felicidade que nunca me quis. Bebida foi sempre um remédio para alguém que se encontra sozinho. Sempre foi a fiel companheira de um pobre homem sem carinho. A bebida virou esta noite da solidão que me envenena. Coração, o meu peito suspira, foi tudo mentira, mas valeu a pena. A bebida de hoje esta noite da solidão que me envenena. Coração, no meu peito suspira, foi tudo mentira, mas valeu a pena. Manhã Sertaneja com Marcos Cantor. Músicas, prêmios e muita informação você ouve aqui na sua, na minha, na nossa Difusora. Difusora, a rádio. Em todo lugar. Difusora. Em todo lugar. Manhã Sertaneja com Marcos Cantor. Agora, 6 horas e 25 minutinhos, 6h25. Trazendo mais música, eu vou atender aqui a Viana, que tá lá radinho ligada. Alô, Viana, que é ouvir Inquilina de Violeiro, né? Vamos rolar então ela agora. Atendendo aí o Viana, que tá ouvindo aqui o nosso Manhã Sertaneja, 6 horas e 25 minutos. Rapaz com sua viola vem chegando do interior, com chapéu de boiadeiro em traje de lavrador. Tem um prédio em São Paulo, entrou no elevador. Também entrou uma moça igual um botão de flor, achando a moça tão bela. O rapaz falou: gesto indelicado, para mim você não passa de um mendigo conformado. Você com essa viola é um caipira casado. Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado. Só transou com gente nobre, você é um rapaz tão pobre. Não namoro perrapado. Oh, rochoso, só tem o prédio de esquina. Para mim você não passa de uma falsa grafina. Onde mora não é seu, esse prédio aqui é meu, você é minha inquilina. Me chame como quiser, de caipira ou de doce, esse chapéu representa um troféu de boiadeiro. Não largo desta viola, porque sou bom brasileiro. Atrás o seu aluguel, vim receber meu dinheiro. Cumpra melhor seu dever, sinta orgulho de ser inquilina de violeiro. Manhã Sertaneja com Marcos Cantor. Agora 6h54, vambora, não dá tempo de mais nada, daqui a pouquinho chegando o balanço geral para você ficar muito bem informado. As informações de Santa Cruz e toda a nossa região, né? A gente se encontra às 16 horas em ponto, aqui no nosso Tarde Sertaneja. Eu espero você, você que me fez companhia nessa manhã gostosa de segundona. Muito obrigado, o carinho, a audiência, a sua preferência, viu? Para você e toda a família, uma segunda-feira muito abençoada. Valeu, gente! Tchau, tchau! Saber como foi o final de nós dois, pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação, pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. E fui afinal, se fui bom ou fui mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança um nome naquela. A partir de agora, na Difusora. Balanço Geral. As informações que você precisa ficar sabendo. Ficar sabendo. A movimentação da polícia, corpo de bombeiros, as notícias do esporte. Balanço Geral. Balanço Geral. Alô, Santa Cruz do Rio Pardo, bom dia, 7h, 2 minutos, começando mais um Balanço Geral, Santa Cruz do...